Hoje eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. De criança dormindo e abandono de flores se abrindo para enfeitar a noite do meu bem. Profundo, eu quero toda a beleza do mundo para enfeitar a noite do meu bem. Eu já nem sei se terei no olhar toda a pureza que quero.